Olá, meus queridos quarenteners de plantão. Eu tenho uma raiva da expressão, sabia, Caio? Bom dia, como você Faria tá? Limers? Faria Limers, quarenteners, tudo que tem ERS no final, eu tenho raiva, não sei por quê. Mas e aí, você tá bem? Você tem raiva do Tranquilidade? Lakers? Caraca, você me pegou agora, hein? Né? Quem me mandou chamar pra gravar podcast? É os Lakers, quarenteners Lakers. Mas é isso, você tá muito quarentenos aí? Eu tô quarentenando aqui, né? Não tem jeito. Não conseguimos escapar. Nada para fazer, mas quando a gente diz nada, como você viu no título aí do podcast, a gente vai dar umas sugestões do que a gente tá fazendo nessa quarentena. Já são, acho que hoje faz 2 semanas, né, que no TNB era uma quarta-feira quando aconteceu tudo aquilo do Parou no dia Gobert 11 de março, exatamente 2 semanas. e tal. Aliás, deixa eu falar, hoje, dia 25, a quarta-feira que a gente tá gravando, teria Bucks e Rockets, né? Seria o primeiro encontro do Antetokounmpo com o James Harden, depois daquela troca de farpas ridícula que eles fizeram publicamente. Então era um jogo que todo mundo tava sedento para assistir e no final das contas ficaremos sem nada. Não, também não fala assim, daqui a pouco tem, daqui a pouco tem. Não, daqui a pouco tem, mas hoje não tem nada. Não tem, é verdade. Mas pensa pelo lado bom, tem TikTok da família Ah, é super LeBron, legal. Não, que as é o que coisas vai que o LeBron animar. posta são engraçadas. Eu até falei no Twitter que deveria ter um reality show da família dele, mas TikTok eu dispenso. Não, eu nunca baixei TikTok também, mas eu gosto dos TikToks que vão para as redes sociais, tipo, que aparecem no Twitter, Instagram. Deve ser a nata do TikTok. É, deve Deve ser a ser parte o. boa. É, exatamente. Porque puta aplicativo sem graça, viu? Ah, Nossa, não pelo amor de critico, Deus. vai que um dia a gente começa a usar. Não, se eu começar a usar, ó, pode fechar a camisa 23, se eu começar a fazer os TikTok igual. Domantas Sabonis. Não, do Sabonis é da hora. Do Sabonis com a mina dele ali, ó. Ô, oh, nananã. Ali é da hora, o problema é os outros lá, nada a ver, os negócios que não tem punchline, sabe? Não tem, porra, uma Que isso? graça, sabe? Eu Entendi. procuro um E humor rebuscado. pra que que a gente tá aqui hoje? Que já tamo, o negócio nem começou, a gente já tá totalmente fora do assunto. Ah, é isso, já que não tem muita pauta, a gente pode trocar ideia na boa, né, Caio? Mas a Tranquilo. gente tá aqui pra deixar umas sugestõezinhas. Vou falar, ó, o que que rola de basquete aí no mundo das interwebs, nos mundos dos documentários e tudo, que a gente já assistiu, gosta de assistir e continua assistindo todos os dias. E pra começar, tem os filmezinhos clássicos, né? Aqueles filmes que todo mundo que é fã de basquete já viu uma vez na vida ou pretende ver, tá na lista ali do que eu preciso fazer antes de morrer. Quais são? A gente separou aqui: Homens Brancos Não Sabem Enterrar, Coach Carter, Space Jam, Hoop Dreams e He Got Game. São esses cinco filmes que são, assim, provavelmente os mais conhecidos de basquete. Tem um monte, né, que também é bem conhecido, mas a maioria deles, se não for todos, é tipo de 1990 pra baixo, assim. Nenhum deles é de 2000 pra cá, né? Talvez Coach Carter, mano. Talvez o Coach Carter. Vou até confirmar aqui que ano que é o Coach Carter, mas tipo, é tudo filme antigo, 2005. Então, Coach Carter de 2005 é o filme mais atual dos clássicos. Mas é isso, é clássico. Todos esses são muito, muito, muito bons. E para quem gosta muito de basquete, já deve ter assistido ou todos ou a maioria, mas para quem tá começando, para quem acompanha o Camisa 23 há pouco tempo, tá querendo começar a gostar de basquete, essas são as primeiras sugestões, assim. Você tem que. Principalmente Space Jam, né? Que eu acho que é universal, não é só quem gosta de basquete. A Space Mas Jam é. é requisito básico, assim, requisito mínimo. Eu vou te perguntar uma coisa. Se você tivesse que escolher desses cinco aqui que a gente recomendou, se você tivesse que escolher um só, qual é? Não tô dizendo o melhor, o que você mais gosta. Ah, eu acho que. É que assim, pra mim o Space Jam é intocável. Tipo, eu não vou votar no Space Jam porque é sacanagem. Se você colocar Space Jam com Titanic, que é um dos maiores filmes da história, eu coloco Space Jam, porque, mano, pra mim é. Tá em outro nível, assim. É o Michael Jordan jogando com os Looney Tunes. É apelativo, não tem. Não tem discussão. Você vai o Mas quê, então? De desses Coach aí, Carter? Coach Carter, porque é filminho Globo, Sessão da Tarde e tal, já devo ter visto umas 38 vezes, eu vou de Coach Carter. É, eu ficaria entre Coach Carter e Space Jam também. Mas só tem filme bom. O He Got Game, pra quem não sabe, é dirigido pelo Spike Lee. E o ator principal é feito pelo Ray Allen, lá no começo da carreira. Então, vale a pena recomendar também e vale a pena assistir. tempo não vai sobrar, não vai faltar, né, nessa quarentena, porque pelo amor de Deus. Então a gente vai passar a lista assim, sem sinopse, sem nada. Você se vira, vai atrás, porque eu tenho certeza que tempo tá sobrando. Que mais? Você tem documentário aí pra galera? Tem documentário pra galera. A gente trouxe aqui também documentário pra galera, até aqui no nosso bolo. Falando em documentário, Caião, tem esses três últimos da nossa lista aqui: More Than a Game, do LeBron, Magic vs. Bird e Celtics e Lakers. Você legendou esses documentários. Você sabe se a gente ainda tem o link pra ver se a gente consegue disponibilizar? Então, a gente tem o link, mas eu acho que não tá mais ativo, Renato. Porque, na verdade, eu legendei o Showtime, o Muse, do Kobe Bryant, o More Than a Game, do LeBron, e esse Magic vs. Bird. Mas eu acho que não tá mais ativo, porque eu lembro que o JPlays tava falando do More Than a Game, do LeBron, na timeline esses dias, e eu falei... Eu sigo ele, né? Daí eu falei, eu legendei esse documentário faz um tempo. Deixa o link aqui e, por favor, alguém confere pra mim se tá ativo. Porque faz muito tempo isso, né, que a gente fez. Sim. Eu não sabia mesmo se tava ativo. Daí alguns caras falaram que não tava e eu realmente abri e não tá mais funcionando. Então essa propaganda não dá mais pra fazer. Porque eu acho que é muito antigo e, sei lá, se tiraram do ar, não sei. Mas fica a recomendação do mesmo jeito. Passa aí a lista pra galera. Além desses que a gente falou, também tem o One and Done, do Ben Simmons, e Iverson, que é disponível no Netflix, que por acaso é do Allen Iverson, e esses que a gente falou, Muse do Kobe, More Than a Game do LeBron, Magic vs. Bird. Então esses são os documentários que, alguns de 40 minutos, a uma hora e meia e tal, mas são essenciais também, história dos jogadores. No caso do Ben Simmons, é até ele entrar na NBA, né? A crítica, o one and done, a crítica ao chegar no universitário e jogar só um jogo e os jogadores sendo tratados como se fosse um objeto, né? Como se não se preocupasse tanto com a carreira, com a formação acadêmica, com nada. E a história do LeBron também conta ele desde pequeno, né? O More Than a Game fala sobre o high school, a época de colegial do LeBron. E é incrível, esse documentário é muito bom. Fala sobre o time dele lá em St. Vincent St. Mary, que é a escola que ele estudou. E não fala só sobre o LeBron, é óbvio que o foco do documentário é no LeBron, porque ele é o LeBron James. Mas fala muito também dos outros quatro que jogaram com ele. Eu lembro até o nome de alguns, era Drew Joyce, era um armador baixinho. Tem o Shian Cotton, que era um pivô. Tem o Romeo Travis, que também seguiu carreira internacional, jogou na Europa e tudo mais. E tem o outro lá que eu não vou lembrar, o outro cara. Mas assim, é incrível. É bem aquela história de americano mesmo, deles viajando pelo país, jogando high school, jogando os campeonatos pra molecada lá. Assim, é muito legal. Mostra a história do técnico, que o técnico do time era pai do Drew Joyce, que eu falei que era o armador baixinho. Então, mano, esse documentário é obrigatório assistir, mano. Tem o da rivalidade também do Celtics e Lakers durante os anos 80, que é incrível, passou na ESPN, deve ter no Watch ESPN, se eu não estiver enganado. E o do Kobe Bryant também, infelizmente, também no ano que a gente tá, né, devido aos acontecimentos, esse aí também é obrigatório assistir. Tem no Showtime, né, a recomendação do Jota, que é um serviço, acho que, de streaming americano, e se você assinar... ou então fazer sua conta, você tem direito a um mês grátis, então vai ajudar bastante aí na quarentena, pegar esses conteúdos. E sem ser... tem um também que a gente não listou, que eu lembrei agora, que chama The Carter Effect, que é obviamente sobre o Vince Carter. Sim. E tá na Netflix também, é um documentário muito bom. Achei mês passado esse aí, aliás. Esse é bem bacana também, mano. Conta toda a história do Vince Carter no Canadá, né, não só em Toronto. Muito bacana esse documentário e é obrigação também. Sim, a influência, é da hora que mostra muita influência dele, tipo, ele não era só um jogador, ele era dono de balada, tipo, muito da hora. Pro país legal. Inteiro, né? Sim, era muito referência. E, Caião, além de documentário, filme, o que você tava fazendo nesse momento, antes da gente gravar o podcast? Conta pra gente aqui, o que você tava fazendo, que você até me sugeriu e eu assisti um joguinho também. Eu tava assistindo Estados Unidos e Nigéria na Olimpíada de Londres 2012. O time americano, né? Tinha o time titular era Chris Paul, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant e Tyson Chandler. O time ainda tinha Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Kevin Love, James Harden, Anthony Davis, Deron Williams tava jogando. Acho que o que eu lembro de cabeça era isso. Mas esse jogo é o jogo que os Estados Unidos bate o recorde de pontuação do time, em um jogo da FIBA, se eu não estiver enganado, ou então de um jogo olímpico, não me lembro. Mas assim, os caras simplesmente destruíram a Nigéria. Eu assisti sem querer, assim, no YouTube, tava lá nos recomendados e eu dei um play. Na verdade, não assisti inteiro, né? Eu assisti o primeiro quarto. E aí eu até te mandei no WhatsApp e falei, mano, tá de bobeira aí, assiste esse primeiro quarto, presta atenção no Kobe, porque o Kobe tava jogando muito. Daí depois eu assisti um pouquinho também da final daquela Olimpíada de 2012, que foi Estados Unidos e Espanha. E o time espanhol tinha Calderón, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Pau Gasol, Marc Gasol, Serge Ibaka jogou, Sérgio Rodríguez, enfim. Todos aqueles times históricos da Espanha. E agora a gente tá entrando aqui na lista dos jogos antigos, né? Que é a coisa que eu mais gosto de assistir quando a NBA está parada, seja em off-season ou, sei lá, quarentena, que nunca aconteceu antes, mas enfim. Teve várias, teve várias. Nunca aconteceu antes. Mas até a NBA tá dando uma ênfase nisso, né? Eles estão passando todo dia jogos antigos, às vezes não tão antigos assim, né? Jogo de tipo de 2016, assim, nos perfis oficiais da NBA, no Twitter, no YouTube. Ontem passou um Phoenix Suns e New Jersey Nets de 2006 e eu assisti uns pedaços também. Foi um jogo de duas prorrogações, o Steve Nash e o Jason Kidd destruíram. O Leandrinho foi o ano que ele ganhou o melhor sexto homem do ano. Aliás, o Leandrinho que está infectado com coronavírus, então que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Mas o Leandrinho destruiu naquele jogo também. Foi super legal assistir o Steve Nash, Jason Kidd. Aquele time do Phoenix Suns do Mike D'Antoni, né, com Amar'e Stoudemire, Shawn Marion. Sei lá, fala aí, já é tanto cara bom que eu já até nem lembro. O Nets tinha Jason Kidd, Richard Jefferson, Vince Carter. Foi bem legal assistir de novo. E tá passando todo dia, né? Já passou o quê? Final do Spurs e Heat. Já passou o Aquela jogo bola do de. Kawhi também, que ele Já meteu no passou a último bola do. segundo. Passou a bola do Kawhi, passou o jogo do Curry, que ele matou a game winner do meio da rua, passou o jogo de 50 pontos do Derrick Rose na última temporada. Então, assim, dá pra passar o tempo. É bacana pra gente ver os caras que já aposentaram e tudo mais. Foi muito legal assistir o Spurs e Heat, porque tinha muita coisa que eu não lembrava. E o que é legal de assistir os jogos antigos é justamente porque todo jogo, assim, tem o principal, né? Então, tipo, o jogo do Curry que ele matou no meio da rua. Mas assim, tem muita coisa antes desse arremesso acontecer que você não lembra. Então, essas coisas que eu gosto de prestar atenção, assim. Por exemplo, o Spurs e Heat tinha muita bola ali, muito arremesso, muita bola importante que eu nem lembrava. Inclusive até do Thiago Splitter, que estava em quadra, no último quarto, assim. E, meu, meteu arremessos importantíssimos pro Spurs e eu nem lembrava disso. Então, é muito legal, tipo, pensar fora do óbvio, né? Porque a gente lembra que teve a bola do Ray Allen, blá, blá, blá. Mas é legal, olhar as coisas que você não lembra, assim, e que poderiam Sim. ter sido extremamente importantes, naquele caso, para o Spurs ganhar o jogo até o chute do Ray Allen acontecer. Então é muito legal pegar esses jogos antigos. Sim, Caião, deixa, ó, o Buga acabou de me responder, eu mandei uma mensagem para ele hoje, falei, Buga, manda um recado pro pessoal do podcast e tal. Ele acabou de me responder um áudio de 1 minuto. Eu ainda não escutei o áudio. Falei para ele mandar um recado para vocês do que fazer na quarentena. Então eu vou rodar o áudio aí e a gente escuta junto, tá? Assim, Manda agora, bala. no ao vivo mesmo? Agora, ao vivão, já vou mandar. Se ele Escuta falar aí. bobagem. Não vai, confio no Buga, confio no Tá Buga. bom. Vamos escutar, a gente já volta. Fala galera do Camisa 23, estou passando aqui para desejar uma ótima quarentena a todos vocês, a todos os amantes do basquetebol. E aproveitem seu tempo em casa, de preferência vendo bastante a bola laranja quicar. O NBA League Pass está liberado por 1 mês. Tenho visto vários jogos antigos. Tenho assistido bastante NBA TV. Ontem, por exemplo, tivemos à noite uma maratona de Lakers em Milwaukee, de Indiana em Miami. Agora há pouco estava passando o meu Portland de Damian Lillard. E abra também espaço para outras ligas. A Euroliga também está com um trabalho bem legal no Facebook para você ver jogos antigos, finais históricas, entre elas aquela do Ginobili pelo Kinder Bologna. E a gente vale lembrar que o Luka Doncic hoje que brilha no Dallas Mavericks do Renatão foi MVP e campeão da Euroliga com o Real Madrid. Abra os olhos para todas as ligas de basquete do mundo e ótima quarentena a todos. Beijo grande. É isso, é isso. Vocês ouviram aí o que o Buga falou? o melhor comentarista do Brasil hoje de NBA. E, cara, além disso, do que a gente já falou até agora, você também pode ficar no YouTube viajando com highlights, assistir o filme que o Caião fez eu assistir. Meu Deus, chama Joias Raras. Chama joias brutas. Joias Brutas chama. Chama Joias Raras. É um filme do Adam Sandler que o Kevin Garnett faz também. E, Renato, cara, você tá falando ao contrário, mano. eu Joias brutas. sei, eu sei, eu tô te zoando. Chama Joias Brutas. É, É porque que a os gente caras só vão fala. acreditar que é joias raras, mano. Chama Joias Brutas. É que o Caio falou Joias Raras por uma semana pra mim, e depois que eu fui descobrir que o filme chama Joias Brutas. E aí, eu não vou falar mal do filme, eu vou deixar vocês mesmo tirarem as conclusões, tá? Então, vai lá no Netflix, eu sei que todo mundo tem o Netflix, procure as Joias Brutas e assiste. Outro filme Netflix também que eu não gostei, esse já vou deixar minha sugestão, é Amador. Eu É, de um também não moleque que gostei. tá indo. Você também assistiu? Faz Assisti. tipo Horrível. 2 anos que eu assisti. Achei fraco. Mas é de basquete, então vai lá no Netflix também pra você ocupar um pouquinho do seu tempo, tal, e fica lá tranquilo, de boa, assistindo. Que vale a pena essa quarentena. Mais alguma coisa, Caião? Fala pra mim. Claro, NBA 2K para você jogar no videogame. NBA 2K, para quem tá começando a gostar de basquete, é ótimo. Ajuda muito a entender, conhecer os times, conhecer os jogadores. Enfim, pode gastar um tempinho aí no seu videogame também, aproveitar o home office, sei lá, né? Dá um migué aí no EAD, que é tradicional aí entre o jovem brasileiro. Mas enfim, acho que é isso. Eu gostei também que o Buga falou, de dar espaço para outras ligas. Então tem a produção de conteúdo do NBB também. É um canal no YouTube. Eu gosto, dos desafios que eles fazem com os jogadores. Então essa temporada eles estão com um desafio que é uma dupla de cada time do NBB, né? Então tem praticamente todos os times. Praticamente não, acho que tem de todos os times. E eles têm que fazer, uma cesta, vendado. Então um cara vai com a bola e o outro vai guiando só na voz. E o cara não tá enxergando nada. Então é super engraçado ali os jogadores do NBB tentando fazer uma cesta de olho fechado com venda e tudo mais. Então, aproveitar o momento também para assistir coisas, que não sejam só da NBA também, né? Então, fechado. Então, espero que sejam poucos dias sem NBA, que não dure muito. Eu não acho que isso vai acontecer, mas espero que isso acabe logo. E semana que vem a gente volta com mais alguma coisa, né? Talvez. Não sei o quê, mas a gente volta. Não sei o quê, a gente volta. Qualquer coisa a gente fica aqui 15 minutos, igual os primeiros 2 minutos de podcast, que a gente só trocou ideia e não falou nada. Talvez essa seja a pauta. Talvez a gente possa fazer aquele joguinho. Sabe aquele joguinho que a gente faz lá no tempo livre? A gente passa o pessoal brincar com os amigos e tal. Que Não sei, a joguinho? gente. Ah, de qual é o jogador? Das dicas. Ah, verdade, esse aí é É legal. legal, é da hora. O pessoal vai achar legal. É um jogo criado em Bauru, interior de São Paulo. Não sei. A gente sempre cria uma pauta e volta a trocar ideia com vocês semana que vem. Caião, aquele abraço, boa quarentena pra nós, tá? Abraço, Foi um lavem as prazer estar com você. mãos, fiquem em casa, cuidem dos seus queridos.